Até o meio-dia. Você ouve a Rádio Clube AM de Nova Aurora, estado do Paraná, Brasil. Aqui tem música, aqui tem notícia, esporte e entretenimento. Emissora do Grupo Ari de Oliveira, ZYJ341, 1570 kHz. Clube, transmitindo em amplitude modulada. Estúdios de sistema irradiante, localizados na Rua Melissa, 520. Fone 45-3243-1233. E para SMS, 9803-7471. Tá na Clube? Tá bom demais!